passear de mãos dadas, namorados, com a vontade e os desejos soltos pelo ar. Era tudo tão bonito, o amor só de nós dois. Construímos nosso ninho sem saber que a tempestade chegava depois. Vou lembrar o nosso amor para sempre. Vou lembrar no meu sonho mais bonito te encontrar. Você no meu pensamento vai ficar. O meu sonho de amor não acabar. Foi um dia tão tristonho quando você me deixou. Nossas lágrimas nos olhos nos diziam a todo tempo: nada se acabou. Mesmo assim você se foi, me deixando aqui tão só. E eu sozinho ainda me lembro de um sonho tão bonito e se acabou. Vou lembrar nosso amor para sempre. Vou lembrar o meu sonho mais bonito te encontrar. Você no meu pensamento vai ficar. O meu sonho de amor